O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que tem como finalidade a difusão da ciência trilógica criada pelo psicanalista Norberto Kepp. Nós estamos aqui com os senhores para ensinarmos muitas fórmulas, né, até muito práticas, de ter uma vida melhor no sentido físico, no sentido social, no sentido psicológico, espiritual, em todos os campos. Então, porque é uma ciência interdisciplinar, é uma ciência holística, como chamam mais comumente, ela integra todos os campos do conhecimento verdadeiramente. Então, eu estou hoje aqui, tenho em minhas mãos um livro de Norberto Kepp, que se chama Metafísica Trilógica, A Libertação do Ser. Então, o Dr. Kepp aqui faz um estudo da metafísica antiga, né, da Grécia mesmo, da verdadeira metafísica. Porque hoje em dia, todo mundo acha que tudo é metafísica. A pessoa faz candomblé, é metafísica. Faz umbanda, é metafísica. Espiritismo é metafísica. Não sei o que é metafísica. Isso não é metafísica. A metafísica é um estudo seríssimo da antiga Grécia, né? Aristóteles, Platão, Parmênides, enfim. E que Kepp, dentro dos estudos filosóficos profundos que ele desenvolveu, ele é filósofo também, ele fez uma trilogização da metafísica. Ele colocou, ele uniu a metafísica à ciência verdadeiramente, a ponto de até, através dessa metafísica, da nova metafísica, metafísica desinvertida, como ele chama, ele conseguiu chegar numa nova física. Assim como a física tradicional se baseia na metafísica de Aristóteles, antiquada, já antiga, Kepp fez uma nova metafísica e uma nova física, e que gerou a fabricação de motores que captam a energia do espaço, economizando praticamente, sei lá, em alguns casos, né, quase 100% de energia. Imaginem vocês, por exemplo, um ventilador que gasta 70% a menos na conta de eletricidade no fim do mês, porque ele tem um cap motor baseado nessa metafísica desinvertida. Agora, olha, põe estudo nisso, viu, gente? Muitos engenheiros, muitos físicos não têm a menor ideia de como isso foi desenvolvido com uma alta ciência. Então, a verdadeira metafísica, ela é muito séria. Ela é estudada em centros de cultura do mundo todo, né? Em academias. Agora, eu gostaria de ler para vocês aqui um trechinho desse livro, porque Kepp faz uma aplicação, como eu disse, da metafísica desinvertida na psicoterapia, na ciência psicológica. E aqui ele faz o estudo do ser. A metafísica aristotélica estuda o ser, e Kepp aqui faz a aplicação dele no estudo do ser. Então ele diz aqui: muitas pessoas acreditam que, para protegerem o ser, tem que satisfazer a vontade, continuando a agir como crianças nas exigências orais, anais e genitais, abundância de comida, bens materiais e prazeres mundanos. Portanto, a maior dificuldade para conduzir o ser humano e a sociedade é evitar que cada um use da vontade para corromper o que se assiste comumente. Bom, então o que que a gente consegue destruir, né? O corpo, o instinto e até mesmo a inteligência. Mas o ser em si é invulnerável. Então ele diz aqui: posso dar alguns exemplos de como corromper o ser. Primeiro, gastar mais do que ganha, ou seja, gastar o que não pode. Segundo, mentir. A pessoa que mente está corrompendo o próprio ser dela. Terceiro, agitar o ambiente. A pessoa dispersa, agitada, Ela corrompe a si mesma e ao ambiente. Quarto, pensar e desejar o que não é bom para si e principalmente para os outros. Esse principalmente para os outros eu coloquei aqui de minha inserção, né? Quinto, não cuidar da saúde. Sexto, não se colocar em ação física e principalmente mental. Então, a pessoa que é inativa, preguiçosa, que ama se alienar, ficar se divertindo em viagens, na internet, nos telefoninhos, essas pessoas, elas estão principalmente se corrompendo física e mentalmente, porque não se colocam no ato puro. Dr. Kep, o senhor hoje tem uma novidade aí na sua mão, estou vendo. É o jornal Stop? Nós temos um jornal que é distribuído nas ruas da cidade, aqui de São Paulo, e que eu fiz uma nova edição falando dos chamados tipos patológicos. Então, nessa edição, eu estudei com Miri Lopes no Rio de Janeiro, quando ele morou no Brasil. E ele foi um grande psiquiatra e fez até uma escola de psicotécnica no Rio de Janeiro e fez um teste para analisar a psicomotricidade dos indivíduos que iam tirar carteira de motorista. E foi um teste que funcionou muitos anos com bom resultado. Então, com ele, nós estudamos os tipos patológicos que nós vamos agora falar de vocês, os ouvintes, para vocês verem em que tipo vocês se enquadram. Então, eu gostaria de falar do primeiro tipo, que é o mais abundante na sociedade. É chamado de o paranoico, ou a paranoia, né? O que é um paranoico, né? É o indivíduo que fala muito bem, que convence todo mundo, inclusive nas maiores mentiras, e ele próprio não percebe como ele é, assim, um indivíduo fora da realidade. Ele é um indivíduo que racionaliza tudo e não um indivíduo que raciocina. Então, ele é um indivíduo que em todo lugar que ele vai, ele vence na conversa qualquer um. Então, ele se torna até um chefe, um indivíduo que orienta os outros. É a questão do poder, né? Os poderosos são, a maior parte, assim, paranoicos. Agora, perto dessa eleição aqui no Brasil, então, esses paranoicos é que vencem depois que estão no poder, eles causam muito estrago na sociedade. Então, são indivíduos que o adversário, né, quando conversa, quando discute, o paranoico vence o adversário. E o adversário diz mais tarde, né? Ele vence, mas não me convence. Então, um tipo assim característico foi Adolf Hitler na Alemanha, né? Naqueles discursos que ele fazia, que levou o povo consigo, um povo inteligente, um povo de muita cultura, que acreditava na conversa dele. Agora, o Ortiz, ele quer falar alguma coisa sobre isso, né, Ortiz? Isso. Sabe que paranoia, Dr. Kep, etimologicamente falando, significa para ao lado, né? E noia, sentir, né? Então, paranoico também tem essa característica de sentir ao lado. Então, ele entra, por exemplo, no ambiente, aí ele pensa assim, aquele lá está bravo hoje. Mas é ele que está bravo. Ele projeta, né? Projeta. Aí ele fala, aqui ele está triste, está todo mundo triste aqui hoje, mas é ele que está. Então é sempre, ele não vê nele. E aí, Dr. Kep, quando ele acha que os outros estão bravos com ele, ele se sente perseguido. E aí de perseguido ele passa perseguidor, né? Aí ele começa a perseguir porque ele tem certeza que está sendo perseguido. Então, Ele é intrigante, né, Ortiz? Nossa, é assim, faz. Porque ele começa a achar que está tudo assim. Agora, doutor Kep, tem uma coisa. Como o senhor falou aí, ele tem um raciocínio paralógico, né? Então ele faz um argumento assim, que parece que tem lógica, mas na verdade é paralógico, é fora da lógica, né? É ao lado da lógica. É ao lado da verdadeira vida, né? Exato. Então eu gostaria de falar também que todo mundo tem um pouco de paranoia, né? Às vezes um pouco, às vezes muito, né, Ortiz? Exatamente. Aqui nós estamos aqui num grupo de quantas pessoas? 8 pessoas, e todos eles têm alguma coisa de paranoia, né? E não é o fator principal em muitos. Agora, tem um outro tipo, que é geralmente o indivíduo magro, alto, né? É isolado, é chamado assim esquizotímico. Ele não é assim um esquizofrênico, né? Indivíduo de internação, um indivíduo de doença mental já. Mas é um indivíduo assim, que é muito dependente dos outros, e é um indivíduo assim que procura, né, quem ele pode seguir. Mas é um tipo meio isolado também, meio fora da realidade, né? E é um tipo assim muito isolado e quieto, né? Então é como, por exemplo, tem muito num país chamado Suécia. Então até dizem que tinha 3 suecos conversando, né? Então um sueco falou para o amigo, né, que estavam bebendo cerveja, né? Ele falou assim: hoje vai chover. Então continuaram bebendo a cerveja, olhando um para o outro, sem falar nada. Depois de meia hora, o outro falou: não, hoje não vai chover. E continuaram mais meia hora, né, bebendo a cerveja e olhando, né, para as nuvens, para as outras pessoas. Depois o terceiro falou assim, depois de meia hora, de mais meia hora, né? Se vocês continuarem brigando, eu vou embora. É o tipo sueco. De acordo, Aninha. Ah, Aninha é totalmente. sueca. Totalmente. O povo sueco é bem assim mesmo, eu acho. Agora, tem outro tipo, ao contrário do esquizoide. Eu falo esquizoide, né? Porque todo mundo também tem um pouco de cada um desses defeitos, dessas patologias. Existe o contrário, que tem um aspecto físico assim. A pessoa é geralmente pequena, uma pessoa assim, muito sociável, é uma pessoa falante, muito contente com a vida. É como, por exemplo, Winston Churchill, lá da Inglaterra, foi assim. Esse grande presidente do Brasil, né, Getúlio Vargas. São geralmente pessoas que estão de acordo consigo mesmas. São pessoas muito simpáticas, né, extrovertidas, né? É uma pessoa que também sabe de tudo quanto é boato. Tem alguém que quer falar dele? Doutor Geraldo não está aí? A Marcinha, ela é meio cicloide, né, Marcinha? E o senhor não falou aí que a pessoa é teimosa, que fica nas suas próprias ideias, né? É, o esquizoide ouve todo mundo, o cicloide não ouve ninguém. Aliás, ele finge que ouve, né? É Mas verdade. ele continua na teimosia dele. Ouve sorridente e continua fazendo tudo como quer, né? Também pode ser chamado de o sorridente, né? É verdade. A senhora quer falar mais alguma coisa? Não. Tem outra cicloidinha. Não, mas eu queria falar, Dr. Kepe, o senhor estava falando do aspecto paranoide, que eu acho que a medicina tem muito isso, não? A medicina fica totalmente incentivando os pacientes para achar que tudo está bem de fora, que fica agredindo eles, e os médicos também, nós tentamos convencer o paciente do que nós achamos da doença, mas não é nada disso. Tudo aí mostra muito bem esse aspecto. Aquele Papa que faleceu, João 23, era assim. Note que até o fim da vida ele gostava de transmitir para todo mundo a vida dele, como ele era. Então, ele é uma pessoa que gosta de repartir até as doenças que tem, né? Gosta que todos fiquem ao lado e conversando, etc. São bons oradores também. Agora, eu vou falar da compulsividade. O que é um indivíduo compulsivo? É um indivíduo que tem uma atitude assim, muito, vamos dizer, repetitiva. É um indivíduo que, quando anda na rua, ele pensa, por exemplo, eu vou ter que pisar em cada quadrilho numa certa distância, senão pode morrer uma pessoa. É um indivíduo que, quando sai de casa, vai lá, puxa, será que eu deixei o fogão aceso, o ferro de passar roupa ligado? Então, ele tem que voltar para ver. Será que eu apaguei as luzes? É um indivíduo compulsivo. Aquele que presta atenção em horóscopo, né, Dr. Kepp? Em números, que não faz nada, né, sem seguir esses preceitos. É um indivíduo muito próximo, assim, do desespero, porque ele está sempre pensando, se eu falar isso, pode acontecer isso. Então, os numerólogos, a pessoa que gosta de números, né? De pautar a vida pelos números, ou então pelas previsões, né? Das pessoas que fazem assim o trabalho com lua, com os astros, os astrólogos, né? Então, olha, muita gente tem isso, hein? E é uma doença, porque a pessoa às vezes está longe e está pensando em coisas do passado que ele fez, sentimento de culpa. Eu tinha um paciente assim, Dr. Kepp, que ele tinha uma questão de ter que lavar as mãos inúmeras vezes. Ah, isso é importante, sabe? Falar. Sabe, senão ele achava... toque, né? Porque senão ele tinha a ideia que ia acontecer algo muito ruim com tal pessoa, vinha ideias assim na mente dele, né? E ele fez um tempo de terapia, ele sarou realmente desses sintomas, porque ele notou, inclusive, que tinha uma questão espiritual muito forte envolvida, né? Aceitando muitas sugestões assim, espirituais. Então, são os indivíduos ligados aos espíritos, né? Exato. Ligado à vida espiritual, assim. São muito voltados, né, para o espiritismo, para coisas assim, transcendentais. Depois tem o hipocôndrico. O que é o hipocôndrico, né? É o indivíduo que ama falar de doença, né? Ele vai no hospital visitar lá parentes que foram operados ou coisa assim. Ele também fala, eu também fui operado. Eu fiz um corte enorme daqui até aqui. Ele fica numa disputa com a pessoa lá no leito, lá operada, para ver quem foi mais assim doente, uma disputa de doença. O doutor Ademar conhece esses tipos? Doutor Ademar é um famoso aqui médico, né? Então, doutor, que é porque a gente mais encontra nos hospitais são esse tipo psicológico, né? E parece que eles, de alguma forma, estão ligados à depressão também, né? Porque são indivíduos assim que eles se deprimem, né, facilmente, são muito influenciáveis e, de alguma maneira, têm um certo primitivismo, porque eles não ficaram naquela fase oral que se chama, né? Então, tudo tem que ser levado à boca ou sair da boca, de alguma forma. É um indivíduo, né, doutor Ademar, que conhece tudo quanto é fórmula de remédio, né? Às vezes ele vai se consultar e ele entende mais de sintomas do que o próprio médico que ele consulta. E o médico fica assim, sem saber o que fazer com ele. Porque qualquer coisa que o médico fale, fala, não, isso eu já experimentei, não deu certo. Olha, doutor, é melhor o senhor experimentar aquilo. E às vezes o médico nem sabe o que é. Fale agora, como é que eu vou sair dessa? É, mas é verdade. Muitas informações eles trazem, né, de pesquisas novas, né? E aí, o que a gente consegue, às vezes, desbancá-los, porque eles não têm a prática, né? Eles vêm lá na internet, leem livros, tudo, mas eles não têm a prática do dia a dia. Mas eles têm o conhecimento de, né, de saber como que funciona a coisa. Teoricamente, é. Eles sabem tudo. Exatamente. Depois tem o tipo astênico. O que é astenia, né? É um indivíduo desinteressado por tudo. É um indivíduo que... não se interessa um indivíduo que não procura nada, fica parado, às vezes não tem nem interesse por comer direito, é um indivíduo assim, largado da vida, um indivíduo assim, que não quer nenhum contato com nada, se chama astênico. Depois tem alguém aqui astênico? Acho que não, que todo mundo é comilão, né? Todo mundo gordinho aqui, né? Acho que ao contrário. Aqui é mais os indivíduos que gostam demais da vida. Às vezes até excessivamente. Depois tem o gliceróide, né? É, sabe, o gliceróide é muito ligado à epilepsia. Eles têm, assim, uma atitude mais tranquila. E depois, de repente, ele estoura, né? É o indivíduo que, por exemplo, quando vai conversar com os outros, ele cola no outro. Então você afasta, ele vai avançando e tira as felpas, né, do paletó do outro. E se não tomar cuidado, né, ele até gospe no outro de tão próximo que ele vive. Alguém é gliceróide aqui? Acho que não, né? Agora, com o que eu falei, ninguém... Eu tive um caso esses dias no hospital, doutor Kepp, de um indivíduo desse tipo, né, com epilepsia, que ele entrou no consultório junto com a mãe, né? Aí a mãe começou a falar dessas, assim, dificuldades que ele tinha com o trabalho. Aí, de repente, ele começou, assim, a tremer, assim, ficou muito agitado, né? Deu uma agressão, assim, na mãe, xingou a mãe e depois, logo em seguida, caiu numa crise epilética. Mas, às vezes, ele nem tem crise nada. Mas é um indivíduo assim, a gente chama de epileptoide, né? Tem morbus sacer, como fala. Tem o mal sagrado. Até dizem que ele é fácil assim de se comunicar com o espírito, né? Agora, tem outro ainda. Nós estamos quase no final do tempo. Tem o indivíduo anético, né? É o indivíduo que trabalha muito com espionagem. O indivíduo sem ética, é sem ético, né? Sem ética. É um indivíduo que gosta de ser espião, né? De espionar os outros. É o ideal, assim, o detetive ideal. Ele sabe, ele gosta muito de coisas assim, vamos dizer, de mistério, né? Vai atrás de tudo isso. Aqui não tem nenhum anético, não. Bom, todos têm tudo, né? E o hiperemotivo, que o Freud chamava de histérico. É um indivíduo, assim, muito emocionado, assim. Um indivíduo que chora por qualquer motivo, então ri por qualquer motivo. E é um indivíduo até fácil de lidar, porque é um indivíduo que não causa mal a ninguém. Geralmente as mulheres são muito emocionais. Aqui, então, todas as mulheres têm muito disso. E a Luciara quer falar alguma coisa? Desses casos que o senhor contou aí, doutor Kepp, nós tínhamos um aluno aqui na Escola de Línguas Milênio, que ele era desse jeito que o senhor falou aí, acho que é o gliceróide, que ele só chegava todo dia, tinha que pegar na mão de todo mundo na sala. É o compulsivo esse? Mas ele grudava nas pessoas tanto que o professor né, no caso foi aqui, o professor ficava tão embaraçado assim, porque ele grudava e chegava muito perto. E das mulheres, então, eram... Todas as mulheres fugiam dele, assim, na sala. Tinha muita dificuldade em lidar com ele. Ah, isso tem bastante. Dizem que os finlandeses são assim, né, Ana? Que vão para a Suécia e de tanto eles grudarem, o sueco não gosta mais de conversa próxima. Está na hora, né, Cláudia? Então, Aninha, fica para a próxima vez a resposta. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Nosso site é www.stop.org.br. Não percam os nossos cursos. E entre no nosso site para saber melhor, psicanálise individual, psicanálise de grupo, cursos terapêuticos, enfim, tudo o que é da ciência trilógica criada pelo psicanalista Norberto Kepp. Até a próxima.